Se apaixonar. Moda sertaneja. Comprar meu zaino por 30 notas de 100. meu cavalo zanho, que na raia é corredor. Já correu 15 carreiras, todas 15 ele ganhou. Um dia roubaram meu zanho, seja bem-vindo ao território dos sertanejos, Moda Sertaneja. Impossível não ouvir Moda Sertaneja. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Sou a beira da loucura, ninguém mais me segura, tô fora da sua vida.

É que eu tenho paixão por festa de peão. Tenho rodeio no peito. Eu só faço o que eu posso, só faço o que eu gosto e ganho dinheiro fácil. Se tem mulher e cerveja e tem moda sertaneja, tá feito regaço. Tô no lombo do touro, no cavalo, na arena. Tô nos olhos da loira e na boca da morena. Nesses 8 segundos dou a volta no mundo e a sorte me acena. Tô no lombo do touro, no cavalo, na arena. Tô nos olhos da loira e na boca da morena. De Barretos, Brasil, até na Chupim, ser peão vale a pena. Tô no lombo do touro, no cavalo, na arena. Tô nos olhos da loira e na boca da morena. Nesses 8 segundos dou a volta no mundo e a sorte me acena. Tô no lombo do touro, no cavalo, na arena. Tô nos olhos da loira e na boca da morena. De Barretos, Brasil, até Nashville, ser peão vale a pena. De Barretos, Brasil, até Nashville, ser peão vale a pena. De Barretos, Brasil, até Nashville, ser peão vale a pena. Target Radios, a moda da música sertaneja. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Depois que eu cortei de rei o pescador Zé Raimundo, acabou a assombração que assombrava todo mundo. Mas um dia eu fui pescar na beira do Poço Fundo. Pra baixo da Ponte Nova eu tornei da outra sova num pescador vagabundo. Cheguei na beira do poço, pra baixo da cachoeira. Encontrei o Belarmindo pescando na corredeira. Não tinha pescado nada, eu só fui encher na feira. O caboclo enciumado veio pescar do meu lado e começou com brincadeira. Eu fiquei muito enfesado quando foi de madrugada. Belarmindo só de inveja começou da cacetada, fazendo barulho na água, espantando a peixarada. Passei a mão numa vara, corri atrás do caiçara e nele eu dei 4 pancadas. Já contei pra todo mundo tudo o que aconteceu. Não bati mais no canaia, foi porque ele correu. Pois pescador vagabundo não pesca no poço meu. Belarmindo e Zé Raimundo pra pescar no poço fundo nunca mais apareceu. Os sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja.